rap não é mais como os anos 90. Uns agradecem, outros lamentam e eu passo a visão. Tem vagabundo andando na contramão, venerando droga, vendendo ilusão. Aquilo que pra mim foi uma escola, pra outros a destruição. Os ensinamentos de Bambata ficaram pelo caminho, deixando a parte de irmão morto ou no quarto depressivo. Hoje ter hype é melhor do que talento. Fala merda na internet sem qualquer conhecimento. Rap de direita, fechado com fascismo. MC que sobe no palco pra cometer racismo. 50 anos da cultura hip hop e o rap decadente. Rico de dinheiro, vazio na mente, vários views, mas não marcaram a história. Esse é o rap da geração predatória. Like, views, autotune, engajamento, ignorância, soberba, falta de conhecimento. Geração burra que foge do compromisso. Você acha que a gente se orgulha disso? Sem qualquer saudosismo, eu falo pro conteúdo rap ralo da geração sem futuro. O rap não é mais como os anos 90. Um catalisador de mudança inspirando vidas. O rap não é mais como os anos 90. Era a esperança de luta por um futuro melhor. O rap não é mais como os anos 90. A revolução cultural que moldou mentalidades. O rap não é mais como os anos 90. Alimentava nossa força interior. Sem compromisso, atitude no mic, veja você. Um MC Nutella de um hit sem proceder. Música vazia de merda, cê se vendeu. Quer falar de crime de algo que nem viveu? De lá pra cá, muita coisa mudou. Cê não acredita, o que era protesto hoje é taxado de modinha. Nos palcos, vai descendo até o chão. Não vem falar pra mim que isso é revolução. Olha que zica, champanhe, droga na mesa. Com várias de menor se perdendo na banheira. Só bebedeira, uma vida na gozada. Confundido os moleque preocupado com grana. Podia ser sua filha, a próxima novinha. No baile com as amigas, no show da pipoquinha. Para, essa porra tá tudo errado. Quem vende, quem consome, quem produz no anonimato. Anos 90, denúncia, informação. Rimas contundentes que vinha do coração. DMN, negritude, suspeitos, curtiam o som. Rap de verdade que influenciou a nação. Nossa luta é por justiça, direito e igualdade. Levar dignidade pros irmãos atrás das grades é nossa parte. Obrigado pelo convite. Família negritude, o conceito segue firme. O rap não é mais como os anos 90. Um catalisador de mudança inspirando vidas. O rap não é mais como os anos 90. Era a esperança de luta por um futuro melhor. O rap não é mais como os anos 90. A revolução cultural que moldou mentalidades. O rap não é mais como os anos 90. Alimentava nossa força interior. O racismo estrutural que faz você se assimilar. Prega modelo de vida que é impossível de alcançar. Astro mandado, moldado pelo mercado. Mesmo papo, marca de roupa e modelo de carro. Quer parecer bandido, enquadrar no estereótipo. Ainda rola genocídio e os pivas tá achando ótimo. Só querem um motivo pra justificar seu óbito. A supremacia branca tem planos além de mortos. Negritude ativa formou pretos de atitude. E a indústria só fomenta som que ilude. Poder libertador do hip hop que é temido. Seguimos resistindo, sempre vai seguindo o ciclo objetivo. Falando do imprescindível, nisso que me inspira o poder comunicativo. Tenta boicotar, mas o legado tá na história. Nada vai pagar os efeitos dessa onda sonora. O rap não é mais como os anos 90. Um catalisador de mudança inspirando vidas. O rap não é mais como os anos 90. Era a esperança de luta por um futuro melhor. O rap não é mais como os anos 90. A revolução cultural que moldou mentalidades. O rap não é mais como os anos 90. Alimentava nossa força interior. O rap não é mais como os anos 90. Um catalisador de mudança inspirando vidas. O rap não é mais como os anos 90. Era a esperança de luta por um futuro melhor. O rap não é mais como os anos 90. A revolução cultural que moldou mentalidades. O rap não é mais como os anos 90. Alimentava nossa força interior.